os primeiros sons desta edição de hoje do Ao Canto da Lua com Tony Carreira, o tema A Saudade de Ti. Nesta edição de hoje fica a saber que vamos ter aqui dois momentos de efeméride. Ora, daqui a pouco vamos recordar a lenda de São Martinho, dia de São Martinho que se assinala também esta semana, e vamos também recordar o massacre de Santa Cruz em Timor, que é uma das efemérides que marca também esta semana, precisamente a 12 de novembro. Digo-lhe que nesta semana a nossa lua encaminha-se para a fase lua cheia, precisamente no domingo, dia 17 de novembro. Pensamento para esta edição: os livros são como as pessoas. O que é novidade para um homem é para outro uma chatice sem sentido. Amanheci sozinho na cama, um vazio, meu coração que se foi sem dizer se voltava depois. Sofrimento meu, não vou aguentar. Se a mulher que eu nasci pra viver não me quer mais. Sempre depois das brigas nós nos amamos muito, dia e noite a sós. O universo era pouco pra nós. O que aconteceu você partir assim? Se te fiz algo errado, perdão, volta pra mim. Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo. Sonho acordado um segundo que você vai ligar. O telefone que toca, eu digo alô sem resposta, mas não desliga e escuta o que eu vou te falar. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Ter você é meu desejo de viver. Sou menino e teu amor é que me faz crescer. Sempre depois das brigas nós nos amamos muito. Meu mundo, um sentimento profundo. Sonho acordado um segundo que você vai ligar. O telefone que toca, eu digo alô sem resposta, mas não desliga, escuta o que eu vou te falar. Eu te amo. Esta já é a velhinha que hoje também recuperamos aqui no nosso espaço Música do Brasil com Roupa Nova e o tema Volta Para Mim. Bem, e se tem por aí ao pé de si um filho, uma filha, um neto, quem sabe. E se por acaso ele não sabe o que é a lenda de São Martinho, se ainda não ouviu falar nisto, vamos aproveitar hoje para ter aqui um momento pedagógico. E isso mesmo que trazemos à nossa emissão. Precisamente a lenda de São Martinho, um momento especial hoje no Alcântara da Lua dedicado aos mais novos. Era uma vez um menino chamado Martinho. O seu pai era general e treinava os soldados do imperador. Um dia, o imperador ordenou que o pai de Martinho se transferisse para Pavia, em Itália. Uma tarde, já em Pavia, quando Martinho lançava o peão, rebentou uma trovoada. Martinho assustou-se tanto que correu a refugiar-se numa igreja. Lá dentro estava um bispo a contar histórias de Jesus e dos apóstolos. Foi nessa altura que Martinho se começou a interessar e a aprender o catecismo. Ele e os amigos estavam tão entusiasmados que decidiram viver da mesma maneira que viviam os santos que conheciam das histórias. Alimentavam-se apenas de raízes e de frutos, mas acontece que um dia comeram cogumelos venenosos e adoeceram gravemente. Quem lhes valeu foi o bispo, por ali, a passar, e lhes trouxe leite, que os salvou do terrível veneno. Martinho resolveu voltar para casa. O pai disse-lhe: és alto e forte, acho que já podes ser soldado. Nesse mesmo dia, pai e filho foram ao palácio do imperador. Martinho recebeu a espada, uma capa e a ordem para ir lutar para a França. O pai explicou-lhe que metade da capa não lhe pertencia. Seria sempre do imperador e ele devia usá-la para se lembrar que estava ao serviço do império. Uma tarde, ia Martinho a caminho da cidade de Amiens quando rebentou uma grande tempestade. O vento soprava frio e Martinho aconchegou-se melhor dentro da sua capa quentinha. Estava já a chegar às portas da cidade quando viu, à beira da estrada, um homem a pedir esmola, cheio de frio. Martinho parou imediatamente o cavalo, procurou algumas moedas no bolso, mas nada encontrou. Então teve uma ideia: vou dar-lhe metade da minha capa de soldado. Martinho não podia dar-lhe a outra metade, pois pertencia ao imperador. Sem hesitar, pegou na espada, rasgou a capa em duas partes iguais e entregou uma metade ao homem. E nesse momento aconteceu um milagre. Para que nenhum dos homens passasse mais frio, as nuvens desapareceram e o sol brilhou com toda a força. É por isso que ainda hoje, quando faz sol em novembro, dizemos que é o verão de São Martinho. Martinho era um homem tão bom que se tornou santo. Hoje, todos o conhecemos. No seu dia, 11 de novembro, é costume fazer uma festa onde se partilham castanhas em sua homenagem. O magusto. A lenda de São Martinho também hoje, aqui no Alcântara da Lua, dia de São Martinho, que se assinala a 11 de novembro. E estamos de regresso à música, agora para ouvirmos os sons de Sérgio Rossi com o tema Fui Eu. Silêncio, ainda falas de mim. Não me dizes, mas segues dizendo que o culpado fui eu do nosso fim. Também falas só do que não fizeste, não daquilo que fiz por te amar. Até parece que já te esqueceste, que fui eu quem não queria acabar. Mas embora digas tu o que digas, lá no fundo já não pensas assim. Quando a noite cai eu sei que te lembras, e às escondidas tu dizes para ti que fui eu aquele que deu tudo o que tinha e a teu lado lutou sozinho, sozinho contra a sombra do adeus. Tu sabes bem que fui eu

Aqui está, sem dúvida, mais uma das grandes vozes internacionais da música, a voz de Tracy Chapman, Baby Can I Hold You, um grande tema, sem dúvida também um dos seus mais conhecidos, que também hoje recuperamos aqui na edição 96 do Ao Canto da Lua. Não se esqueça que estamos quase a atingir as 100 emissões e desde já um obrigado especial a si que nos acompanha semanalmente. Agora a altura para a nossa habitual efeméride. A efeméride semanal. E na nossa efeméride de hoje, recordamos precisamente a 12 de novembro de 1991, acontecia no cemitério de Santa Cruz, em Dili, um grande massacre. Tropas indonésias ocupavam indevidamente o território de Timor-Leste, dispararam indiscriminadamente contra civis. Durante uma homenagem fúnebre a um jovem abatido por elementos destas forças, dezenas de pessoas morreram neste ataque. Uma equipa de profissionais da RTP esteve em Timor durante um mês numa ação de formação para jornalistas e técnicos da televisão timorense. No final produziram vários trabalhos, um deles retrata um momento dramático da história da libertação, o do massacre do cemitério de Santa Cruz, que faz esta semana 22 anos. Ora, vamos ouvir esta reportagem da televisão timorense. Estava mesmo assim a um ponto de começar a filmar quando isso tudo, né, aconteceu. Né? Fora ali houve um assim, bom, assim, né? Não sei quantas balas, milhas, para dar uma, tem uma só, vaziaram esses cargadores. Pois é, toda a gente aqui correu em cima de mim, você caiu aqui no chão, nem sabia se a câmera estava andando ou não. Cada pessoa que queria escapar, eles andavam a matar, a tratar. As pessoas entraram aqui, muitos saíram ali atrás, conseguiram sair. Mas parece que tinha ordens para não matar as pessoas dentro, porque queriam capturar para levar para outro lado, né? E me interrogar, e fizeram torturas e tudo isso. As imagens que chocaram o mundo e que deram a conhecer a comunidade internacional à causa timorense foram captadas por este homem, Max Stahl. Eu estava a filmar, e por isso que parece que não me mataram. Apesar de que apontaram, ameaçaram assim, e pensei. Pois é, depois de mais de 20 minutos e tal, 30 minutos pode ser, já tinha dois cassetes, escondi os cassetes aqui, debaixo da terra aqui, e mudei, entrei na capela. Na capela estava cheio de jovens, crianças, mulheres, a gritarem, a rezar. Gregório Saldanha é um dos sobreviventes do massacre de Santa Cruz. Em 1991, tinha 28 anos. Era um dos líderes dos estudantes. Nesse dia, foi alvejado e preso. Fingi-me morto na altura, na estrada. E nos meus arredores houve mais espancamentos, mais esfaqueamentos, mais pontapés. No dia 12 de novembro de 1991, centenas de jovens timorenses morreram ou ficaram feridos no cemitério de Santa Cruz. O massacre acabou por abrir o caminho para a independência. Se quebra o silêncio do mundo, porque os inimigos tentam com propagandas falsas, dizendo que a guerra terminou, a independência falhou, mas depois com aqueles gritos de 12 de novembro, virou a atenção do mundo internacional sobre o problema de Timor-Leste, né? E Timor ficou totalmente isolado, né? Ninguém se interessava de Timor, ninguém. A gente aqui sofria e não se via, né? Não se via, porque tudo, um silêncio total, né? Ninguém podia falar, ninguém, provas não havia. Mas agora sim. Nesse momento sim. Os jovens, esse dia, mostraram uma coisa, para mim, nova na luta timorense. Né? Quer dizer, mostraram que os valores da dignidade do povo timorense não dependiam de ter armas para poder derrotar o inimigo. Muitos pessoas deram suas vidas para esta pátria libertada. Não é um presente que os indígenas deram, mas uma luta através de um processo muito longo, muito difícil. Portanto, temos que salvaguardar bem esta soberania, este Estado. Né? Massacre de Santa Cruz, em Dili, Timor-Leste, aqui também recordado hoje no Ao Canto da Lua. Este massacre que se assinala a 12 de novembro faz precisamente este ano 22 anos. Ao Canto da Lua. Ao Canto da Lua. Já a seguir no Ao Canto da Lua, vamos chamar a música com Sara Tavares. Ao Canto da Lua. Sinta-se bem. Programa Nacional de Rádio. Esta noite vou ficar assim, prisioneira desse olhar de mel pousado em mim. Vou chamar a música, pôr à prova a minha voz. Uma trova só para nós. Esta noite vou beber licor com um filtro redentor de amor, amor, amor. Vou chamar a música, vou pegar na tua mão, vou compor uma chamar a música.

A voz de Timor para recordarmos este Yes também aqui no Ao Canto da Lua. Bem, e se quer ter sugestões culturais, o melhor mesmo é não perder os próximos minutos. Agenda semanal. E como sempre, começamos pelo Norte. Começamos por Arcos de Valdevez. Está marcado para o dia 30 de novembro. Um grande espetáculo com os Anjos. É na Casa das Artes de Arcos de Valdevez, às 22 horas. O preço custa 12 euros. Em Torre de Moncorvo, como sempre, há cinema para ver com o filme O Super-Homem, no dia 23 de novembro, às 21h30. Depois, no Porto, pode ver o concerto com The John Scott Fields Uber Jam Band. É no dia 20 de novembro, às 21 horas, na Casa da Música do Porto. A entrada custa 15 euros. Em Vila Real, veja o concerto com The Mademoiselle. É no dia 21 de novembro, às 23 horas, no Teatro de Vila Real. A entrada é livre. Já em Estarreja, pode ver Kimi Djabaté. É no dia 29 de novembro, às 23 horas, no Cineteatro de Estarreja. A entrada custa 3 euros. Em Castelo Branco, veja ao vivo António Zambujo. No dia 22 de novembro, às 21h30, é no Cineteatro Avenida de Castelo Branco. A entrada custa 15 euros. Em Coimbra, há para ver no Teatro Académico de Gil Vicente o projeto Silva. É no dia 21 de novembro, às 21h30. Os valores dos bilhetes variam entre os 8 e os 10 euros. Já no Alentejo, em Porto Alegre, veja Ricardo Gordo no dia 23 de novembro, às 21h30. É no Centro de Artes do Espetáculo de Porto Alegre. A entrada custa 5 euros. Digo ainda também que em Cruxe está a 4ª edição da Semana da Reflorestação Nacional. Vamos todos plantar Portugal de 18 a 24 de novembro nas florestas, parques ou jardins. Uma iniciativa em que deve também participar. Já em Estremoz, até 29 de dezembro, veja a exposição O Neorrealismo na coleção de desenho do Museu Municipal de Estremoz, professor Joaquim Vermelho. Em Setúbal, há para ver o projeto Filho da Mãe, com Tio Rex, Calafaté e ainda outros projetos. É para ver no dia 23 de novembro, às 21 horas, no Club Setubalense. A entrada custa 6 euros. Em Reguengos de Monsaraz, pode ver a exposição Alma de Mulher. É uma exposição de pintura da artista Ana Rocheta, em exposição a partir do dia 23 de novembro, na Igreja de Santiago, em Monsaraz, uma organização do município. Em Beja, pode ver no dia 30 de novembro, Ana Moura, ao vivo no Teatro Pax Júlia. Já em Castro Verde, o projeto Filho da Mãe também vai estar no dia 22 de novembro, às 22 horas, é no Cineteatro Municipal de Castro Verde. Já no Algarve, veja em Loulé os Ramp, é no dia 22 de novembro, às 22h30, no Bafo de Baco, em Loulé. Nas Ilhas, em Ponta Delgada, marcado está esse espetáculo com a Luísa Sobral no dia 14 de dezembro, é um sábado, no Teatro Miquelense. E finalmente, na Madeira, no Funchal, aí está essa exposição então que temos também vindo a divulgar. É uma exposição denominada Paris Horizonte Fatal. Está patente ao público até ao dia 31 de dezembro. É uma exposição com obras de arte, pintura, escultura, desenho e gravura no Museu Henrique e Francisco Franco, a não perder. São estas então as nossas sugestões para esta semana. Agenda semanal. E até à hora certa ainda temos grandes canções para lhe oferecer, canções que tocam certamente o seu coração. Fazem certamente o seu coração bater mais forte. Esse é também o nosso objetivo aqui no Ao Canto da Lua. Boa noite para si. Aí está a música agora com Paulo Gonzo e ainda Martínez. Vencer ao amor. Logo depois também Tony Braxton com Braid Again. Quantas vezes te chamava sola e triste, pero nunca estabas, nunca estabas. Perdi a voz e o coração foi se apagando, consumido pelo medo. E só há uma vida, vida, vida para viver. Camino e camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusiones y sueños con mis manos solas, mi silencio. Y jugar, oh, acariciar o céu com as minhas mãos e esquecer esta dor. Inventar